O brasileiro não está se alimentando bem. É o que mostra a pesquisa Barreiras para uma Vida Saudável, que contou com a parceria do Ibope Conecta. Os números são preocupantes. Dos mais de 2 mil entrevistados, apenas 4% têm hábitos alimentares considerados saudáveis. O mais alarmante da pesquisa é perceber que os jovens com menos de 30 anos foram os que saíram pior. Segundo os entrevistados, as maiores razões para a má alimentação são falta de tempo e dinheiro. A nutricionista Jéssica Santos explica essa situação dos universitários. Os universitários que vêm de fora, né, para estudar em outra cidade, eles têm essa dificuldade, sim, no termo de alimentação, procurar uma boa alimentação, por duas causas: pela falta de tempo e por falta de dinheiro. Então, eles vão tudo que é mais fácil, tudo que é mais rápido. Fast food, por exemplo, a gente tem um exemplo de comida fácil, comida rápida, e não é uma comida nada saudável. A pesquisa destacou ainda algumas manias nada saudáveis, mas frequentes entre o público jovem, como comer e assistir televisão ou mexer no celular ao mesmo tempo. Jéssica explica por que esse hábito é prejudicial para a alimentação. Bom, a maioria das pessoas, infelizmente, hoje tem o mau hábito de comer vendo a TV, né, em frente à TV. E isso atrapalha bastante, porque acaba que as pessoas não. A pessoa que está assistindo a TV, ela não tem noção da quantidade que está ingerindo. Então, ela não trabalha mastigação, ela não trabalha saciedade, né? Então ela vem, come a primeira vez, ela tá tão empolgada com a TV que ela vai lá, coloca mais comida e come mais. E então, assim, realmente a TV, ela dispersa isso. Mas então, como um estudante ou qualquer outra pessoa que tenha maus hábitos alimentares pode fazer para melhorá-los? A professora do curso de nutrição da UFO, Tatiana Bering, dá algumas dicas e destaca principalmente o planejamento das refeições. O que eu vejo, principalmente, né, para os jovens aí universitários, né, ter uma alimentação saudável, é principalmente fazer o planejamento de suas refeições. Então, o que que seria isso, planejar as refeições? É, por exemplo, aos finais de semana, gastar um tempo, então, para ir, né, nas feiras, principalmente, né, valorizar as feiras orgânicas, a agricultura familiar, e comprar os seus alimentos, ir também nos supermercados, né, planejar ali as refeições da semana, gastar um tempo para ir lá e comprar aquele alimento. Porque o grande problema, às vezes, é não ter o que comer, né? Chega em casa e às vezes não comprou o alimento, e por muitas vezes vou optar, né, por opções não tão saudáveis, como consumir esses alimentos ultraprocessados, como por exemplo, né, macarrão instantâneo, aquelas comidas que já vem pronta, congelada, né, as pessoas então, né, consumirem mais alimentos in natura, por exemplo, levar frutas para a universidade, por exemplo, pensando nos jovens, levar, por exemplo, barras de frutas, né, se preferirem, barras de cereais, de preferência, né, sem adição de açúcar. Cassiano César cursa Matemática Aplicada a Negócios, na USP de Ribeirão Preto, e é um exemplo de mudança. O estudante conta que sua preocupação com a aparência e com seu condicionamento físico foi o que o motivou a mudar sua alimentação. E, apesar de ter tido algumas dificuldades durante o processo, ele já constatou resultados positivos. O que me levou a mudar minha alimentação, podemos dizer que foi 60% minha aparência, onde as minhas roupas começaram a ficar apertadas, começaram a ficar mais justas, e os outros 40% foi devido ao meu mau condicionamento físico. Minha maior dificuldade foi a organização. Então, a gente já acorda cedo para se arrumar para a aula de manhã, e eu passei a ter que acordar mais cedo ainda, porque você tem que pensar em tudo que você vai comer durante o dia. Após a mudança, eu comecei a fazer o quê? Comecei a comer de 3 em 3 horas. Então, isso foi o que mudou. Já tive alguns resultados obtidos. Eu acho que o maior resultado, assim, que eu mais pude aproveitar e ainda aproveito, é a gente pega um costume de comer o que é certo. Então, acho que esse é é o resultado que eu mais pude aproveitar, fora a minha resistência física. Fora minhas roupas que voltaram a me vestir. Se você é um dos milhões de brasileiros com maus hábitos alimentares, mas quer mudar isso, agora você já sabe por onde começar. João Júnior para a Rádio In.